607, reduza para 190 nós. 190 para reduzir, 607. 070 a bordo? Afirma, 070 a bordo. Copiado, Gol 032, tem táxi aprovado via Fátio, Juliette, Alfa, tem o ponto de espera pistando 0, ajuste no 0 no 5. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pistando 0, Gol 9032. Cuidado, Fátio, Juliette, Alfa, tem o ponto de espera dando 0, chama pronto para pronto, Gol 9032. Gol no 804, de passagem ao boy da companhia em direção ao ponto de espera pistando 0, após ingresso, portão 10, Gol no 804. Gente, vai dar passagem para a mesma companhia, depois da Fulés, Gol 804. Então, o Rio está 3171 ou não? Prossiga, senhor. Para com o feedback, acionamento no 7, vamos acionar no local, tá? Estou sim, senhor. Então, por gentileza, com a... Por gentileza, está 3171, se coordenando com a equipe de solo, está passando o primeiro tráfego da... O primeiro Boeing da Gol agora a cauda, em mais alguns segundos. Logo depois vai ingressar um outro Gol, após o segundo Gol passar a cauda, o senhor tem livre o pushback, acionamento 3171, no chame táxi. Oi, Salvador, Gol 897, LS no zero, bom dia. Bom dia, Gol 897, tráfego avistado, 1015 agora, QNH, cheque trem. Já travado. Gol 897, pouso autorizado, pista no zero, vento 180 graus, uma dúzia de nós. Quem livre pouso no zero, 897. Andes 580, radar VEG for space, maintain present heading until localized course. Okay, we are on the radar vectors and we maintain present heading until localized, Andes 580. Please descend at 2000 feet. Down to 2000 feet, that's on Andes 580. ILS, Gol 1607. 1607, chama a torre 18-6. 18-6, bom dia. Bom dia, Gol 1607, LS. Bom dia, Gol 1607, tráfego avistado, ajuste no 0 no 5, número 2 para pouso, senhor. Continue a aproximação, aguarde a transição de pouso, Gol 1607. Guardando pista livre, 1607. Mantém o ponto de espera, senhor. Mantém, 9032. 3597, bom dia. Desça para 2.000 pés, chegada bom, reajuste no 095. No solo ao 54, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chame para o ingresso, táxi direto nesta frequência, Gol no 897. Ok, tá, vai livrar a pista para essa frequência, Gol no 897. Mantenha Alfa, chame para o ingresso, Juliette. Ok, vai manter Alfa antes da Juliette e chamar para o ingresso na mesma, Gol no 897. no 607, check 3, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 90 graus, 1, 12 de nós. Livre pouso, pista 10, baixar travado, 607. 5 torre, 18,6. 18,6. Negativo, 9,6,2. Sete visual com o Boeing da companhia agora na curtíssima pista 10. Visual. Após a passagem do mesmo, ali mantém pistando 0, agilizando manobras na medida do possível, aguardando para a decolagem tão logo autorizado, gol 9032. Sente, pode passar, estabilizado em ar, mantém pistando 0, gol 9032. Intercept localizer, Alfa Number 0580. Salvador, bom dia, gol na 7 no 5, ele é 6 e é 1 milímetro, certo? 7 no 5, continua a aproximação, aguarde a transição de pouso. Gente, na 9032, se é autorizado, mantenha a posição, senhora, aguardando para o ingresso. 032, copiou? Negativo, 9032. 9032, por gentileza, mantenha a posição, aguardando o ingresso. Mantenha a posição agora, 9032. Brasil, this is Alpha number 0582, we establish on localizer, runway 10. No solo 56, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso taxiway Juliette nesta frequência no 607. Direita Alfa, chama nesta Juliette, 607. Sétimo 5, cheque trem, pouso autorizado, pista 10, vento 1, 90 graus, 1, 2, 9. Tá baixado, travado e pouso na 10, no sétimo 5. Alpha number Sierra 580, establish localizer 10. 580, call tower frequency 118.6. 118.6, thank you. Salvador Tago, good morning, this is Alpha number 0580, establish on localizer, runway 10, down and left. Andes 580, continue approach, stand by for landing clearance, Andes 580, QNH 105. In approach, 580. Doutor, eu vou 607, pode seguir via terminal 3 aqui? Via parte 3 autorizado. Aqui vai vir a parte 3, o 607. Inicial pushback, eu tô 3171 no 7. Sim, senhor. 3171. 3171, inicial pushback, autorizado, senhor. Autorizado, 3171. Voando 7 no 5, no solo ao 59, libera direita, táxi via Alfa, chame para ingresso na Juliette, nesta frequência no 7 no 5. Táxi Alfa, chama para ingresso na Juliette, no 7 no 5, nessa frequência. Gol no 897, antes da Juliette. No 897, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso, senhor. Seu portão será o de 09. Mantenha antes da Juliette, o portão 9 aguardando. Boa noite, 97. Windows 580, clear to land, Bonoi 10, wind is 180 degrees, 10 knots, QNH 0 on 0 15. Clear to land, 10, Alpha number 0580, thank you. ou no 607, ele pode, podemos prosseguir? Para o 5 autorizado, senhor, até o portão 5 autorizado no 607. Ó, 5, obrigado. Salvador, bom dia, tá 3890 para Recife, nível 330. 890, aguarde para a cópia Recife 330, senhor. Aguarde a data, 3890. Gol 9032, Anima tem pista no zero. Anima tem pista no zero, gol 9032. Tá, 3535, você deseja a sua direção? Pátio 3, senhor. Pela Quilo, senhor? Via Quilo, correto, tem condições? Está ingressando via Pátio 3, pela Quilo. Gente, chame para ingresso pátio principal, por 715. Tomara para ingresso pátio principal. This 580 on the ground at 06, vacate the runway in the next intersection to your right. The clear taxi via Alpha, hold short of Juliet on this frequency and this 580. 580 by Alpha. Alpha, hold short of Juliet, sir. Okay, by Alpha to Juliet. Traffic Salvador Web. 5722 da Web, aguarde cópia para Brasília 320, senhor número 2. Gol 9032, vento 190, correção 190 graus, ondas de 9015 QNH, autorizado a decolar pista 10, gol 9032. Decolar pista 10, gol 9032. Gol no 705 para ingresso no Pacífico. 715, agiliza até o portão 4, autorizado, senhora. Agilizando até o 4, no 715. Para cópia. Ok. Web 5722, 1219 para cópia. 3890, para cópia, autorização Recife, nível 330. 3890, bom dia. Estou autorizado para Recife 330, nível saída PUCA, transição Aracaju, após decolagem, curva esquerda. Aciona 5010 no transponder, correção. Aciona 5410 no transponder, 7935 é a frequência do controle. 3890 para Recife, nível 330, PUCA Aracaju, Papa Whisky 58, curva esquerda, 5410, 119, 35. procedimento correto, chama para o posto no 08. Para o Copy Web 5722. 5722, mantenha, me escuta e aguarde. Aguardando. Decolou alto. Ao 04, 1935. 1935, bom dia. Voo. F-1015, reporte estabilizado. Mantendo a chegada, reportaria estabilizada. Controle de Salvador, Gol 9032, decola, sai da Puca, Caju. Autorizado 390, no meu Fox 089032. Entendeu? Subi para 390 e... O meu Fox 018. O meu Fox 018. Só o PLB? 170. Táxi via Juliette Alfa, 18, correção na minha escuta, reporte ponto 0 pronto, 1015 no ajuste. Juliette Alfa na sua escuta. Salvador TAN 3890, pronto para o pushback, acionamento, portão 8. 3890, mantém escuta do solo, aguardando autorização de push. Procedimento correto, chama para o push no 03. Demora. Após o campo, siga portão 9. Para o Nargo, igual 97. Torre ao 5728. Prossiga. E a nossa navegação aqui está um pouquinho diferente. A senhorita pagou a subida Gole, transição Gonza, confirme. Gole, Eval, e após Eval, se eu vou a Zambi, Zulu Alfa, Mike Bravo Índia. Copiado, obrigado. And 5-8-0 approved the by Juliet 1-1 remote area. Okay, for 1-1-580. Correction, sir. 1-3 remote area. Okay, 1-3 for 5-8-0. Depois de agora são 118.6. Salvador, bom dia. Tá 3517 no ILS. 3517, bom dia. Continua a aproximação, fique atento a pássaros. Avistou um bando de urubus aqui no eixo de aproximação. Aguardando pista livre. Aguarda pista livre, ciente dos pássaros. 3517. Cada 2 mil pés, 615, reporte estabilizado. Vou 605. Gol 9032, sobe restrito 350, chama agora o centro Recife no 26.85, alternando no 2545, 9032. É, o Gol 9032, sobe restrito ao 350, chama o controle em 12685, confirma a secundária. 12545, 9032. 2545, obrigado. Coluna 7, pouso autorizado, pista 10, o vento 190 com 12. Repouso, pista 10, 3507. 3171, decolado aos 10, 19:35, bom voo. Obrigado. 317 no sobe 360, saída da El, vigilância, 317. Da El, pode ser direto da El agora? Autorizado. Da El. 390 autorizado, que estiver aqui a semana antes de matar. Chamada para o táxi, tá 3890. Autorizado, feedback acionamento de cima táxi, 5722. Chamar a táxi. Sete aos 12, direito 219. 3597, prossegue via Alfa, me chamando da Juliette, muito bom dia. Bom dia, sou Juliette, tá 3597. Solo Salvador, tá 3890, pronto para o táxi. POB 39, 3 horas e 47, alternando Salvador. Z890, prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 186. A altimetro agora marca 1015, tenha bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera, 10118, décimo 6, então 3890. Tan 3597, após a passagem do tráfego da companhia que está prosseguindo para o ponto de espera, está autorizado a ingressar via Juliette para o 07. Gente, após a passagem do tráfego, vou sair para o 07, Tan 3597. Para o táxi F5722 com 92, 4 horas e 20, altera com 5. E esse DB Taxi, Índia Alfa, como número 2, quase 8,6 com a torre, pedindo ajuste para a gente, etc. Alô, gente. Alô, Índia Salvador, tá 3890, ponto espera 10, pronto para decolagem. 3890, autorizado, ingresso e decolagem, 170 com 12. Ingresso e decolagem, tá 3890. Solo Salvador, gol 9642. Gol 9642, bom dia, prossiga. Sente da TIS na posição 612, autorização Recife. Aparece ali, Martina, seu decola da 10 na saída Fuca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5494 no transponder 11935 na frequência do controle. 390 pelo 58, decoladão no 0, Pucca Aracaju com curva esquerda. 5494 transponder, controle 1935, órgãos vitais hoje. Ciente, Trove, reporta pra Puxa. Trove, isso aí, obrigado. Termo 3325. 1288-13325? Afirmativo. Obrigado, até mais. Danado 35, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, está 3890. 890, sobe 330, saída Pucca, vigilância.